o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Até as 16h, como eu sempre digo pra você, 2 horas de rock and roll com os clássicos do rock, pra você curtir tudo que você tem direito, ficar numa boa e aproveitar melhor o seu tempo. São 2 horas em que você vai realmente ficar à vontade. E olha, hoje resolvi fazer aquele esquema, voltar algumas bandas famosíssimas, bandas clássicas, como diz o nome do programa, e pra quem não conhece, né, cara? Eu tenho certeza que muita gente não conhece. Algumas já conhece, tá? E se você não conhece, eu tenho certeza que você vai gostar. E se não gostar, também é uma opinião sua, você tem todo direito, cara, tá? Olha, hoje, no programa, você vai curtir Grand Funk Railroad. Olha, meia hora de cada banda que eu falar. Grand Funk Railroad, Humble Pie, se eu não me engano, Peter Frampton tocou nessa banda, Humble Pie, tá? Ele tocou no Camel e depois foi pro Humble Pie, se eu não me engano. The Sensational Alex Harvey Band. Tem o Alex Harvey Band. Depois surgiu, ele mudou a banda e mudou o nome para Sensational Alex Harvey Band. Tá ok. Olha só. E, para fechar, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, que até hoje continua fazendo música boa, mas que a época boa dele, para mim, foi nos anos 70, cara. Fazer o quê? Tá? Você vai ouvir um tal de Carlos Santana. É mole, cara. O pessoal conhece geralmente como Santana. Ah, eu gosto de Santana, mas o nome da fera é o mexicano Carlos Santana. Eu tenho certeza que você vai adorar o programa de hoje, tá bom? E dia 13 de... Amanhã, depois da manhã, né? 13 de agosto, cara. Aniversário da RioSulRádio.com. 2 aninhos, cara. 2 aninhos, 2 anos de RioSulRádio.com, cara. Brincadeira, cara. Vale a pena comemorar. Aliás, a gente já tá comemorando aqui no Rock Resende. Rock Resende, aí eu misturei as rádios aqui, porque eu faço um programa domingo lá no, na rádio Resende FM, que é o Rock Resende, tá? É, agora mudou para 6 da tarde, horário maravilhoso. 6 da tarde para fazer barulho. 6 da tarde para fazer barulho, que deve ter gente me xingando, vocês nem imaginam. É 90,5, se quiser conferir. Se preocupa não, porque lá também eu faço propaganda aqui da RioSulRádio.com. A gente acaba compensando uma coisa com a outra. Bom, o que eu tava falando mesmo aqui? Aniversário da rádio, ah, isso mesmo. E pro mês de outubro, quem faz 2 anos é o programa Classic Rocks. E olha, já tem um banda, já, vamos fazer um especial do Deep Purple, que infelizmente agora, 2 semanas atrás, perdeu o tecladista original John Lord, tá? A gente vai fazer um especial do Deep Purple, vai fazer um especial de Jimi Hendrix, tô prometendo há muito tempo, cara. James Marshall Hendrix, tá legal? Qual outra banda também? Cara, era Deep Purple, Jimi Hendrix, Uriah Heep, uma banda progressiva dos anos 70, com David Byron, com Ken Hensley, Nick Box, Lick Ass Lake, só feras dos anos 70. E tá faltando uma banda que eu tô em dúvida, cara. Eu espero que vocês possam me ajudar. Eu tô em dúvida entre Alice Cooper e Aerosmith. Você aí, se você puder, Facebook aqui da rádio, né, Marquinhos? Pode entrar no Facebook aí da rádio aí do programa também e dar a sua opinião. Alice Cooper ou Aerosmith? Ok? Pra terminar lá o mês, tá? A não ser que a gente dê sorte em outubro tenha 5 sábados, eu não sei. Foram 5 sábados ano passado. Eu não conferi aqui o calendário, não sei, tenho certeza. Mas fica faltando uma banda. Já tem Deep Purple, Jimi Hendrix e... Nossa, minha cabeça ruim, não. Qual a outra banda que eu falei, cara? Oi? Não, eu falei 3 bandas, faltava uma só. Não, desculpa, e o Aerosmith que eu tava na dúvida. É Deep Purple, Jimi Hendrix. Caramba, rapaz, o que, que é isso? Acabei de falar aqui agora mesmo, qual seria a outra banda? Qual que é, não? Deep Purple, Jimi Hendrix. Desculpa aí, o Aerosmith ficou na dúvida. Bom, depois eu me lembro aqui, eu vou dizer pra você. O problema é você dizer pra mim, qual que você vai querer? Alice Cooper ou Aerosmith? Tá bom? Daqui a pouquinho eu lembro qual é o nome da outra banda. Bom, gente, vamos começar com o Grand Funk Railroad. É um trio, cara. É um trio. Mark Farner e umas 2 feras, tá? Que eu agora não lembro o nome. E, se eu não me engano, o vocalista é o baterista da banda. Eles fizeram álbuns incríveis e a gente vai recordar aqui um pouquinho deles. A gente vai começar com Country Roads, do álbum Survival, de 1971. Grand Funk Railroad. Vamos lá. Classic Rocks. Classic aí, cara? Grand Funk Railroad. Você ouviu aí do álbum Wild American Bands, de 1973, cara. Walk Like a Man e a faixa título, Wild American Bands. E do álbum Shine On, de 74, você ouviu Shine On, faixa título. Do álbum Phoenix, de 72, Rock and Roll Soul. E de Survival, de 71, olha só, All You Got Is Money e Country Roads. Agora que caiu minha ficha, eu esqueci do álbum, aquele famoso álbum da moeda. Quem curtia a época, quem curtia Grand Funk, vai se lembrar do que eu tô falando, que foi lançado um álbum em forma de moeda. É, uma moeda, sim, tá? É isso mesmo. Eu esqueci o Footstomp Music, mas não se preocupe não, em outros programas eu vou compensar, tá bom? E olha, a banda que eu tava esquecendo era o Raya Hip, cara. É, Jimi Hendrix, como eu disse, Jimi Hendrix de Purple, Raya Hip, aí você decide, aí você escolhe aí, Alice Cooper ou Aerosmith. Eu acho que vai dar Alice Cooper, não sei. Não sei. Tá ok? Gente, ó, lembrando, hein? Dia 13 agora, aniversário da RioSulRádio.com. Sintoniza aí, fica o dia inteiro ligado, vai ser uma programação especial pra você. E também em outubro a gente vai fazer um especial aqui. Especial não, vai ser o mês de aniversário de 2 anos do Classic Rocks. A gente vai pro break e volta e você não saia daí. Volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, estamos de volta aí com Classic Rocks, né, cara? Sabadão, é sempre gostoso curtir rock and roll. Aliás, é o dia perfeito pro rock, né? Porque domingo a gente fica naquele bode, mas, como eu digo aqui, também domingo é dia de rock and roll. Bom, gente, ó, uma banda que eu curti muito, mas muito, muito, muito. Até falei pra vocês aqui que o Peter Frampton chegou a fazer parte do line-up da banda, que agora eu não me lembro direito. Também é muita banda pra lembrar a formação de todo mundo, né? Eu não sou o Ed Trunk do Death Metal Show aqui, o cara sabe tudo. Tá? A gente vai curtir agora o Humble Pie. É isso mesmo, Humble Pie, vamos chegar de papo. Vamos ouvir então, a gente começa com Get Down, do álbum It, de 1973, cara, vamos lá. Classic Rocks. Oh yeah! Come on in, man. That's it. Yeah. E aí, cara, o que você achou? Humble Pie é o nome da banda. Não existe mais há muito tempo, Humble Pie. É uma pena, cara. É uma pena porque é uma banda que eu curti, curti muito. Você ouviu a Sweet Peace and Time? Olha só, 30 Days in a Hole. Essa música, cara, tem história que eu não posso contar aqui no ar. Come On Everybody, do álbum Smoking, 72, essas duas últimas três músicas. Aliás, as últimas quatro músicas. Hot Nest também é do 72, do Smoking. Tá, rolou também a do Rock On, de 71, Stone Cold Fever, Shine On e The Eat It, de 72. Rolou pra você a Honky Tonk Woman. Gostou da versão do Rolling Stones, cara? É maneira, cara. Honky Tonk Woman com Humble Pie e Get Down, a gente começou aqui. Tá legal? Gente, ó, vamos pro break, que ainda tem muita coisa boa pela frente aí, ó. Tem The Sensational Alex Harvey Band. Eu tenho certeza que você não conhece. Se conhece, parabéns pra você, que você é bem enturmado, hein? Eu volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, cara. Classic Rocks todo sabadão aqui na RioSulRádio.com. Sei que a galera tá curtindo de montão. A gente queria até agradecer a audiência, que tá bombando mesmo a audiência. Ai, os lugares e depois outro dia a gente escolhe, né, Marcos? Porque tem tudo quanto é canto aí, né, cara? Angola também, cara? Caramba! Tinha Angola, tinha Barcelona, tinha Estados Unidos, tinha Holanda, Holanda também? Suíça, Japão não, né? Japão só uma vez o cara sintonizou, mas Argentina, Chile, Canadá, olha só, Alemanha, França, Portugal, maravilha, cara. A todo esse pessoal que tá curtindo aí o RioSulRádio.com, aquele abraço, espero que continuem, que eu tenho certeza que a gente vai fazer de tudo para ficar cada vez melhor o programa para vocês, tá ok? Bom, e para ficar melhor, The Sensational Alex Harvey Band. Aliás, eu tenho um amigo que fala pra mim, Adolfo, eu gosto de ouvir seu programa, que 80% das bandas que você toca lá eu não conheço, eu não vivi essa época. Então eu escolho, a maioria eu gosto, a maioria eu gosto. Falei, que bom, cara, é bom a gente saber para poder falar. Se alguém chegar e falar assim, ah, você já ouviu o Alex Harvey Band? Ah, já ouvi, mas não gostei. Bom, é uma... aí tem que respeitar a sua opinião. Agora falar que é tipo assim, você gosta de comer isso? Não. Já experimentou? Não. Então não tem como, né? Bom, The Sensational Alex Harvey Band. Vamos começar então com Faith Healer. Vamos lá. Classic Rocks. Spirit never have to grieve.

Float you in the water till you're little. just wants the real one comes along. Let me be a swamp snake till the real one comes along. I'm gonna be the medicine man, and I won't do you wrong. Let me be a swamp snake. Just wanna be ya. Just wanna be ya. Just wanna be a swamp snake. This one's about one of Mr. Harvey's long distant relatives. Isabel Gowdy feels so good. She does not do the things that she should. She was going to the fair. Isabel Gowdy, she met a stranger there. dust too. Dust. Fire to fire and the blood to blood. And the virgin. About how I came to be here. Can you guess what it is, yeah? Down the street, minding my own affair. When four SAB members grabbed me and I was unaware. They says, "Is your name Alex Harvey?" And I says, "No, I'm Mad Max." They said, "You're the cat that we've been trying to find." But I was framed. Friend. took me to a venue where the bright light shined. There was hundreds of people, just like me, standing in a big long line. I knew I was the victim of somebody's evil plan. When the whole audience looked at me and said, "You're no the man," I was framed. I never wanted to do this for a living. They drilled me into it. I was friend. Let's rock. Girls. Then the NME started to interview me. The hacks wanted to find out what was my pedigree. This is Where Was You on the 29th of June 1972. I says I was queuing up for SAM tickets just like all of you, but I was framed. I was framed. Horribly wrong. And I was a framed, framed, framed, framed. I was framed. Framed, I was framed. Framed as a singer, he sang night after night with these guys. Framed. I was framed. Framed, framed, framed. I never done nothing to deserve this. But I was a... Dresser! But I was stretched up. Olha, cara, essa banda é muito louca, meu amigo. Agora, você imagina isso nos anos 70, tá? Hoje em dia você pode ouvir e falar, nossa, cara, esse som é muito maluco. E ao vivo, fiz uma sequência ao vivo do Alex Harvey Band. Aliás, é sensacional o Alex Harvey Band. Você vai entender, depois outro dia eu ponho o Alex Harvey Band. Ele mudou a banda e mudou o nome, tá? Mas ele continua, lógico, né? Freeman, a Isabel Goudini, olha só. Swamp Snake, Midnight Moses e Faith Hiller. Sensacional Alex Harvey Band. Pra você aumentando a sua cultura musical na cultura do rock. É bom a gente saber, cara. Você não precisa gostar de tudo, mas conhecer a maioria das coisas é bom a gente saber. Ter conhecimento pra depois poder discutir, dizer se gosta ou se não gosta. Olha, a gente vai pro break na sequência. Último set do programa, a gente vai fechar com Carlos Santana, meu amigo. Não saia daí. Pois é, né, cara? Já chegamos aqui no último set list, último set de músicas aqui do Classic Rocks. Lembrando você que são os clássicos do rock. De vez em quando a gente faz uma programação mais atual, com os sucessos atuais, eu não deixo de fazer isso, mas o 80% do programa é falar das bandas clássicas do rock, pra quem não conheceu, conhecer, e pra quem conhece, ouvir de novo, porque é sempre bom a gente ouvir coisas de novo, coisas que a gente gosta, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu ouço trocando. Se filme que eu gosto, eu vejo 3, 4 vezes, imagine CD de música. Aí é brincadeira, CD, DVD, nossa. E meu aniversário eu ganhei do Pink Floyd, cara. Viajei naquele visual. Muito bom. E um livro contando a história do Led Zeppelin. Mais tarde eu vou contar algumas histórias, mas isso fica para outra hora, tá bom? Olha, a gente vai começar agora Carlos Santana, mexicano Carlos Santana, que no seu rock latino não é aquele rock pesado. De repente você que curte, tá a fim de curtir o rock, aliás, curte o rock and roll mais pesado, heavy metal, então rock mais pesado, você vai ver que é um rock latino, um rock mais com balanço e tudo, mas a guitarra de Carlos Santana faz a diferença. Tá bom? A gente começa com um clássico, o primeiro sucesso dele, se eu não me engano, 68 ou 69. Evil Ways. Vamos lá, Carlos Santana. Baby,

time for being with you, baby. Your stupid game is about to end. You played it out, thought you had it made, and it looks like someone passed you by. Oh, E aí, o que, é que você achou? O cara manda bem na guitarra, né? Fala sério. Fala sério. Se eu vi aí, Two Sound Overture, tá? No One to Depend On, tudo de um álbum só, cara. Pra mim, o melhor álbum do Santana é esse, é o Abraxas. Foi lançado em 1970. Eu tinha 15 anos quando eu vi isso. Na época, a gíria, eu fiquei desbundado. Na época. Aliás, eu sempre fui desbundado, porque eu nunca tive bunda mesmo. Fazer o quê, né? Famoso USB sem bunda. Bom, faz parte, cara. Olha, você ouviu aí, ó. Deixa eu ver aqui, alguma disse Two Sound Overture, No One to Depend On, que eu adoro essa música, Mother's Daughter, Oi Como Vá e Evil Ways, Carlos Santana. Tá aí. E depois, a gente, quando seguir a programação normal, a gente vai tocar muita coisa do Santana, porque a discografia dele aqui é uma enormidade, cara. É uma enormidade de CDs. Gente, ó, chegamos a mais um final aqui do Classic Rocks. Sabadão, espero que vocês curtam bastante. Como eu sempre digo pra vocês, se for sair mais tarde, se for dirigir, não beba. Leva seu cunhado chato, penteiro, aquele primo que enche o saco, ou então aquele vizinho que fica te perturbando a semana inteira. Você leva, fala assim, você não vai beber nada. Ou suco de laranja ou água mineral, você escolhe. Final da noite, bem tranquilo, sem problema, sem risco de acidente. Tá ok? Bom sabadão pra vocês, semana que vem, 2 da tarde, a gente se encontra novamente. Classic Rocks.